Conhece Deus meu viver, não necessito temer, por mim velando está com amor. As coisas que Ele me dá, meus bons anseios contém. Quando com fé peço eu ao Senhor em oração, as aves no ar, os lírios de um jardim, por Deus cuidado são. Se deles Deus cuida com amor, Deus cuidará. Conhece Deus meu viver, não necessito temer, por mim velando está com amor. As coisas que Ele me dá, meus bons anseios quando com fé peço eu ao Senhor em oração. As aves no ar, dos lírios de um jardim, por Deus cuidar. Por Deus cuidado são, se deles Deus cuida com amor, Deus cuidará.